Portal do Arrocha. Sucesso do verão 2017. Jogador pra cima, Paris. E aí, Xeri? Eu vou hipnotizar. Todo mundo vai fazer. Batizada minha vida se deu. Quando eu mandar, desce bem devagarinho. No paredão, rola o canapapá. Sucesso em todos os paredões do Brasil. Joga a mão pra cima, Paris, vá! É no passe do Peteca. E aí, Xerri? É no passe do Peteca. No passe do Pedepã. Eu tô todo arrepiado, que sucesso é esse, hein? Joga a mão pra cima e faz o L, faz o X. Ou faz o L, faz o X, faz o L. Que coisa maravilhosa é essa, hein? Sucesso do verão. Eu vou hipnotizar. Todo mundo vai fazer. E eu vou hipnotizar. Tá batendo o passinho certo aí, velho. Olha que legal. Eu deixo hipnotizar cada via. Quando eu mandar, feche bem devagarinho. No paredão, rola o parampampã. Todo mundo vai no passe do Pedra. Sucesso maravilhoso do Turnê Europa, né, FLX? É no passe do Pedra. Só tenho a agradecer demais. 10 países, a maior turnê da história. No passe do Pedra. Sucesso mundial. É no passe do Pedra. Joga essa mãozinha lá em cima. Vá, vá, vá, vá. Neto LX, o rei dos paredões. Primeira machadinha do Brasil com centro de qualidade, Sul Livre. Sucesso! É.